Stronger 2710, solicito a proa 080 por 15 milhas devido à formação. Confirma aeronave? Azul 2710. Livre desvios após desvio esconde 2710. Livre desvios após esconde 2710. Tango Dia Bravo, confirme o estimado de pouso. Estimado de pouso mais 30 minutos da presença. Sente. Sona 094, dessa vez chegada a Mari para nível de voo 050, NH 1017. Sona 094, após desvio, voo certo 366 para OR9. Olimpo 02 na escuta do solo. 02, confirme quantas milhas vai se afastar em intenção do voo. Olimpo 02 é a área Netuno. Olimpo 02, enquanto isso, coordena o seu plano. Paz 10, papá, decolado, uso no meio, controle de 08, boa viagem. 208, papá, dinheiro, papá. Condena pro até 4 mil peixes. Centro Recife, frequência 25, decimal 1, alterna no 28, decimal 35. Pro 251. Alternativa 12835 com centro Recife, gol 2065. Azul 2780, estado estabilizado no aeronave. Azul 2780, chame torno no 8, decimal 95. 118954. Torre de Salvador, o Azul 2780. Azul 2780, bom dia, ajuste no 0 no 7, tráfego abaixado, possibilidade de ajuste no 0, vento 1950 graus, 8 mais. Ciente, autorizado, pouso para 2780, informo que a Alfa, taxiway Alfa, entre a Eco e a Delta, foi informado pela última aeronave que pousou, que possui muitos detritos ali. Caso não livre na Delta, taxi até a Alfa, área de giro, passa 180 e retornará para a Delta para livrar na Alfa e seguir até o pátio, para não ter que aguardar, ok? Obrigado, 80. Tanguia Bravo, controle Salvador. Tanguia Bravo, controle de Feira de Santana, informou que questionou se a sua aeronave está ciente que só pode pousar e decolar imediatamente de lá de Feliz Santana. Bem. 140 graus, 8 mais. Exato. Voo 1094, controlando o Sierra Victor 3, né? 1094, desce para 2500, autorizado a RENAV, reporte estabilizado. 2500, autorizado, reportará 1094. Siga, Tami de Abravo. Ativo no 29, desce 970. Autorização do voo no 184. Voo no 184, autorizado Recife, Sierra Bravo Romeo Foxtrot, via Upper 17, nível 370. Decola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, transponder 55 no 3. Controle Salvador 120, decimal 80. 370 Recife, Puca, Caju, Upper 17, 55 no 3 e 208, controle, voo no 184. Voo no 184, cotejamento correto, informação em curso Oscar, QNH 10116, chame pronto. Gente. Papá, está atingindo 13.500, autoriza na presente já a subida direto para 120? Flash Papá, está autorizado a subida para nível de voo no 120, confirme a sua ideia para o destino. A ideia para o destino seria 317, senhora. Gente. Aparece a voz direita, papá, vou aventurar o senhor à direita. Somente para evitar um tráfego e após ser autorizado 317. Gente, vai curvar à direita na presença, autorizado curvar à direita. Direito, papá, aventuração para liberar a segura do senhor, curva à direita pro a 270. Irá vá no máximo até cruzar nível de voo 080. Se falhar as comunicações, ao cruzar nível de voo 080, é tomar navegação direto destino. 2-1. Para a detonação, em caso de falha, após o nível 080, proa direto destino. Papá direto, papá. 70 agora, a próxima esquerda, a sua próxima esquerda. Para o livrar o 219, pessoal. Muito grato. Ingressar na... na área do controle de Feliz Santana, chame Feliz Santana 129, decimal 70. Tá, Romeu, Vitor, Hotel Delta, prossiga. Ecologista. Serra Índia Quindia, para sobrevoar em Camaçari, cidade restrita. O retorno se dará para Salvador, está conferindo a bordo, Romeu 44, locado 0115. Papá Romeu Vitor Hotel Delta, mantenha condições visuais, 500 pés, QNH no 0116. Informo que não estou recebendo seu transponder, confirma para B. 0096 no ajuste, passagem visual sobre a BR-324, Vitor Hotel Delta. Papá Juliette Papá, curva direita, proa 290. Direita 290, Papá Juliette Papá. Pronto para o táxi. E bom estacionamento, bom 994. Romeu, para a Juliette passar, 1-2 milhas sul-teste do Vale de Salvador. Essa é uma navegação direto destino. Quando possível, informe o estimado de pouso. Gente, vai reassumir a navegação direto destino, Papá Juliette Papá. Agora 648, tem informação Oscar, autorização Maceió. No 648, aguarde cópia. Guardando no 648. No 094, chame torno no 8 decimal 95. 1-8-95, no 094. Gol no 094, com ajuste no 0 no 6. Produtorizado pista no 0, vento 130 graus. 1-9-4. Táxi até o ponto de espera 1-0, chame a torno no 8, decimal 95, QNH 1-0 no 6, bom voo. 1-0 no 6, livre táxi, ponto de espera 1-0, 2-9-5, obrigado. Gol no 648, copia. Gol no 648, copia, voa. Gol no 648, autorizado destino Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Upper Zulu no 7, Orago DCT, nível 3750. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, transponder 5527, controle Salvador 120, decimal 80. Salvador, bom dia. Ou transmeia 140 com a Papá, 3350 para Maceió. Então, apenas cotejamento, autorizado para Maceió, nível de voo 350, Pesolo 17 aerovia, decola da 10, Puca, Caju a saída, 5527, transponder 208, voo 1648. Gol no 648, confirmando, 350. Afirmativo, nível de voo 350. Gol no 648, cotejamento correto, informação em curso, Papá, QNH no 0 no 6, chame pronto. Tá pronto, 642. O chame é 6140, copia. Afirmo. O chame é 6140, aprovado Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Pesolo no 7, Orago, DCT, nível 350. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, transponder 5525, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. 4-0-1-0. Gol no 1-8-4, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1-8-4. 2-0-1-0-1-0-1-0. O Xané 6-1-4-0, confirme, destino Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar. Serra Bravo, Mike Oscar. O Xané 6140, cotejamento correto, informação em curso Papá, QNH 10 no meio, chame pronto. Câmara Bolsa, precisa passar o Xané. O Papa Tango, Mike Lima, Juliette. Mike Lima, Juliette, prossiga. 290 para IRC com informação Papá. Aqui, Matriz, confirme estacionamento pista de decolagem. Estacionado, depois do hangar da aeronave, decolando a aeronave. Que Lima, Juliette, copia. prossiga. Mike Juliette, Mike Lima Juliette, autorizado destino Sierra Nova India Charlie, via Upper Zulu 9, nível 280. Decola da pista no 7, perfil de saída Momo, transição Nidsa, transponder 5477, controle Salvador 120, decimal 80. Dado o nível 270, a posição 4577208 é o movimento. O Mike Lima Juliette, farei um novo cotejamento, ok? Autorizado IRC, Sierra November India Charlie, via Upper Zulu 9, nível 280. Decola da pista 197, perfil de saída Momo, transição Nidsa. Transponder 5477, controle Salvador 1208, cotejo. Agora melhorou. Autorizado para o IRC, 2280, aparecendo 9, na pista 7, Momo, Nidsa, 4777208. Mike Lima Juliette, cotejamento correto, informação em curso, Papá, QNH 10 no meio, confirme POB. Oi. Eu vou dar follow-up para ingresso na Alfa, vou no 09 mais. Olá Salvador, muito bom dia, aqui é o Oscar Quebec. Tentar, eu sou isso que eu vou ir para a Pela Sul para a faixa da área. Decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 62 de nós. Livre decolagem, pista no zero, no 94. O no 094 na escuta da torre? Afirmo, 094. Pode chamar o solo em 21 decimal 9. 219, obrigado. Atio 3, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque dessa aeronave que está na 1. Na 2 Lima para o pátio principal, posição de número 9. Golf Oscar Quebec, aguarde. Fala, bom dia, gol no 094, a tua escuta. Gol no 094, informo que para o táxi de Alfa vai seguir o follow me da Infraero, ok? Ok, já avisou a Alfa mesmo, vai seguir o follow me do gol 094. Oscar, Quebec. Autorizado o início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado, Gulf Oscar, Quebec. Olimpo 02, copia. Olimpo 02, autorizado voo local Sierra Salvador, Salvador, área Netuno, nível 1-0. Decola da pista 10, DCT em rota, transponder 0132, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, cancela a regra de voo e vai manter 10.500 direto em si. Eu, papai de leite, papá, plano modificado no 364. Sub manter nível de voo no 05 com referências visuais. Vai manter o 105 com referência de guarda, a parte de com a parte. Thank you, Olimpo 02. Pushback, seu nome é Antônio 648, posição 5. Bom, no 648, livre acionagem, pronto para o táxi, portão 05. Autorizado, reporte táxi, zona 6248. Golo 184, decolado 35, controle 208, boa viagem. 08, obrigado. Ingresso na Juliette. Afirmativo, vai manter na Alfa para ingresso na Juliette, Golo 094. Puca. É, a transição totalmente intercortada e bloqueada. Ativo o Gol 184, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. Tá, mantém 370 via saída PUCA no 184. Tá, Romeu Vitor Hotel Delta, prossiga. Autorizado o acionamento, chega pronto, tá? O teste é uma 096. Azul 4207, como recebe o controle? Azul 4207, informa clareza 2. Realizando pushback no portão 05. Avisou. Bono 094, após a passagem do mesmo, livrar o setor totalmente no pátio 3, só está autorizado a ingressar via Juliette, portão 10. Afirmativo, após o pushback da companhia, está autorizado ingresso para 10, 094. 24207, mantenha a chegada aguardando. Até a papá e pode estar ingresso na pista. Só Romeu Vitor até a Delta? Vitor até a Delta, foi perdido o contato radar com a aeronave, confirma a posição. Taxi Bono 64892, após 3 horas, Aracaju. Táxi até o ponto de espera no 0 via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8.95. QNH no 016, bom voo. 16, em frente, Índia, 8.95, espera, 64. 4, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 4 ou 5, alterna 126, decimal 8 ou 5. 3545-2685, 1994. Papá Romeu, papá Juliette, papá. Controle, chamou o papá Juliette, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, afirmativo. Está 41 milhas noroeste do Belo Salvador. Serviço radar encerrado. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 05. E para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Gente, papá, Juliette, papá, chamará o centro Recife, 125 45, 1285. Sou Rigor 642, bom dia, dona Ponte, espera próximo de 0. Pelo 648, linha decola, pistão 0, vento no 20 graus, 79. Linha decola, pistão 1-0, agora 648. A gente mantém, capiteiro no 7, estimado mais 2 minutos para a decolagem, o Mike Lima Jurete. Também 1-4-0, Saulo. Escuta, senhorita. Também 1-4-0, para planejamento. Só tenho estimado para solicitar o acionamento. Senhorita, estou com todas as portas fechadas para a sessão da cabine, eu acredito. Mais 4 a 5 minutos. Gente, obrigada pela informação. Também 1-4-0. Nada, Salvador, boa tarde. Amanhã está 3-1-2, informação para Pátio, 2-0-0. 3-8 dessa via, chegada Mari para nível de voo 050, QNH 1-0-1-6. 050, pode ser 3-1-9-8, nível de desvios. Saio. 48, decolado 243, controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Chegou no 648, passando 1300 na Fuca Jamo. No 648, contato radar na decolagem. 0 via C da PUCA. Confirme. Número 648, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via C da PUCA. 350 na PUCA, voa 648. Obrigado. Juliette Lima, decolagem autorizada, pista 7, vento 1-0 graus, 9-9. QNH 1-0 no meio, autorizado o táxi via pátio militar até a taxi, o ponto de espera hotel, No ponto de espera, chame a torre, no 8, decimal 95. Mike Lima, Juliette, decolado 244, controle 208, boa viagem. 208, boa tarde. Boa tarde, o Papa Tango, Mike Lima Juliette. Boa tarde. 280 via saída Momo. 280 via Momo, Mike Lima Juliette. Voo 9739, desça via chegada Mari para nível de voo 060, que é negar no 096. 0060, Patango Mike Lima Juliette, informação de tráfego, 1h, 20 milhas, rumo sul, cruzando nível de voo no 00, descida para 4 mil pés. Dentro do tráfego Mike Lima Juliette. Azul 4207, informação de tráfego, 11h, 20 milhas, rumo noroeste, cruzando nível de voo 070 em subida para o 280. Tente azul 4207, aposte no fim dos desvios. Azul 4207, após desvios, autorizado de direção certa 366 para o Renato. Bono 648, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. Recife 2645, alterno 12685, Bono 648. Bono 648, a primária 125 decimal 45. 12545 a primária, obrigado, Bono 648. A 3198, número 2 de aproximação, reduz a velocidade para 2209. 220, pode ser por um pouquinho à esquerda para o 031. E vi desvio, então, 3198, após desvio, certo 366 para o RNAV. Após desvio, 366, direito, esquerda 035, 229, tá? 3198. Azul 4207, desça para 2500 pés. Autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Informa helicóptero, sua posição de 11 horas, 8 milhas, mantendo no máximo 1 no meu pés. Salvador, o voo no 739, possibilidade de voar na rua 045 para a informação. O 739, livre desvios, após o desvio, certo 368 para o Renato. Pois. Autoridade de cruzamento Unip 02, após prossiga via Delta. E para ingresso na Alfa, chama o solo 21 decimal 9. Patango, Mike Lima, Juliette. Chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085. Para a Secretaria de Alfa, Juliette. Pátio Índia, no ponto de espera, chame a torre novamente. 19, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Obrigado, Alfa, Juliette, Pátio Índia, para a espera, chame a torre, demais. Azul 2770, cópia. 2770. Pronto, cópia. Afirmo. Autorizado por seguro, nível 160, via Golf 677. Decola pista 1-0, após a decolagem curva direita, fechou de saída coral. Acena transponder 0277, controle Salvador, 120, decimal 80. Autorizado 160, decolando 1-0 com curva direita, coral, Golf 677, 0277, 120, decimal 8, 2770. Correto, chama pronto, azul 2770. Luna, Vitória Pedrata, dá uma força aqui. Sim, Vitória Pedrata. Vitória 98, vista para 2500, autorizado R-Nave, rebote estabilizado. Forma helicóptero, vista de 12 horas, 11 milhas, mantendo no máximo no meu pés, não irá interferir na sua aproximação. Descesso a 2.500, tá? 3.9, desça para 4 mil pés. Após desvio, vai certo 3.66 para o R-NAV. Após desvio, vamos ao 3.66, ao voo 3.9. Uma boa. Tráfego avistado, o altímetro 1-0 no meia, o vento 1-0 graus, uma centena, com 1-0 nós, com 10 nós, tempo autorizado, pista 1-0. 1095. 1895, a torre hebreia. Eco Zulu November, mantém-se em condições visuais. Precisada a descida para o 1.500 pés, com referências visuais com o solo, está no espaço aéreo Gulf, a parte 4.0 milhas para Salvador, que é legal no 0.96. 2 Salvador, está 3.198, 2 milhas do 372, Alisson. Solo, bom dia, 4207, Azul Foxtrot. Bom dia, Azul Foxtrot 207, site autorizado via Alfa e Juliette, portão 1. Alfa e Juliette 1, 4207. 12 horas, 10 milhas, mantendo no máximo 1.000 pés, não irá interferir na sua aproximação. Quando na porra do 368, baixão 2500, gol 73. Essa via chegada Mari para nível de voo 050, que é legal na 096. Chegada Mari. 3740 após desvios, vai 3366 para o RNAVE. Salvador Ground, good morning, Term 3191, permission, Papa. Term 3191, clear to Galeão, flight level 360, takeoff runway 10 after takeoff, right turn in departure dial, Leda, then fly direct to Irumi position. Up November 857, the Concordia flight plan route. Call code is 5556 and the flight control 120.8. 3198, solo 59, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita 129, dando 319, bom dia. Just confirm the fixed information after Leda, is the Iruna intersection? Confirm. Then, up in November 857. Roger, 10-3191, clear to Galeão, flight level 360, departure running 010, then after right turn, departure profile dial, later, position Riruna, up in November 857, departure point same route, 5556, departure frequency 120.8, 10-3191. 10-3191, after later. Position is Irumi, India Romeo, uniform Mike India. Irumi intersection after Lida, India Romeo, uniform Mike India. Then after up in November 8, 5, 7, 10, 3, 1, 9, 1. 10, 3, 1, 9, 1, reach back for Ike Command for setup and push. Come back for push, 10, 3, 1, 9, 1. Salvador, um bom dia. É o voo 094, tem uma pausa, autorização Fortaleza. Goma 094, prepara a saída a mão, me aguarda a copa. Bom, aguarda, vamos 094. Sim, para o litoral sul, reposta através do Parque Pico Sul. Afirma 094. Autorizado Fortaleza, nível 370. Via Pernambuco, Apesulão no 9, corrijo, após via rota do plano, decola da pista no 0, curva esquerda após a decolagem, momo transição frutia, perfil de saída. Aciona 5554, controle 120, decimal 80. 2, decola 01, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 08, retorno, bom dia. Decola da 1-0, curva esquerda, Momo Frutin 5554, transponder, 208 ao controle. Correto, vou no 094, chama pronto. Chamará. Para 710, direto a Netuno, Lipo 02. 090 graus com 08 nós. Autorizado, pouso no 02739. Sim, na pista de decolagem, o pátio que se encontra. Falou meio Bravo, Bravo Delta, autorizado, Serra Bravo, Golf Oscar, nível 380, via Pezulu 17. Decola pista 17, após a decolagem, curva direita, perfil de saída, Arbor 1, após Elefa, aciona transponder 5537. Controle Salvador, 120, decimal 80. Salvador, o azul 2770 para puxar acionamento. Confirma a saída transponder, por gentileza, Bravo, Bravo Delta. O cotejamento correto para a autonomia alternativa já possui? Olimpo 02. Eu sigo Olimpo 02. Possibilidade de permanecer a meu país em torno de 5 minutos nessa área, de 5 a 10 milhas de Salvador. Antes de prosseguir para a área. Olimpo 02, por quanto tempo irá permanecer nessa área? Durante 5 minutos. Vai ter 1 minuto, Olimpos. 05 minutos. Sim, está autorizado. Permanece meu país de 5 a 10 milhas aqui nessa área e depois segue para o seu carro, Olimpo 02. Sim. Leono 40, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Aí mantém pistão no 0 para Leono 40. Solo 04, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita, 219, obrigado, bom dia. Bom, Salvador, Coelho, bom dia, bom, 739, vindo à pista. Agora na 739, bom dia, táxi autorizado via Alfa, chamando da Juliette. Livre, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, com 739. Victor Hotel Delta, chame Torre, no 8, decimal 95. Salvador, é o Papa Romeu, Victor Hotel Delta. Olimpo 07, solicito que o senhor prossiga para o setor sul. Cara, isso não interfere na decolagem. Matias da Silva do Sul, Olimpo 02. São 3740, desça para 25000 pés, autorizada a RNAV, reposto estabilizado. 2500, Eco Zulu Novembro está autorizado direto à rotatória, reposto na rotatória visual com campo. Negativa, vai reportar visual com campo, boa rotatória não. Patango Romeu Vitor Hotel, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 095. Tome 40 milhas para Salvador, ou para descida. Patango Romeu Vitor Hotel, o senhor encontra-se espaçado ao Golf. Mantenha-se em separação visual. Desça para 1.500 pés, que negar no 096. Tome 40 milhas para Salvador. Decola 07, chama controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, acionar 64, bom dia, muito obrigado. 7064 no PB, 4 horas de autonomia, alterna Vitória para o táxi. 2770, autorizado táxi em frente, segunda direita via Taxi Índia, ponto de espera Chame Torre, no 9 decimal 95, ajuste na 096. Quando 096 não ajuste, autorizado o nosso táxi no ponto de espera 118.95. Gente, suba para nível de voo 350 via saída Cuca, está autorizado direto Jamo. 350 via Cuca, direto Jamo, ao GNM, ano 40, obrigado. Salvador, Xané 6200, informação Papa. Xané 200, desça até 5.000 pés, que é legal na 096. 1.016, desce para 5.000, Xané 6200. O 02, quando possível, informe o estimado do tempo total de voo. Estimativa, vai permanecer 3 horas na área Netuno, depois regressa ao circuito de tráfego. Controle com o Olimpo 02? Estimativa, Olimpo 02, informe quando estiver na proa da área Netuno. Estimativa, está fazendo desvio aqui do site para Netuno 02. Fica atento a aeronaves de pessoas e troféu delas, Matica. Torre Azul 2770, próximo a 4, espera pronto. 770 autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter, na pista 1070. 3740, chame turno no 8, decimal 95. SS0 autorizado a decolar, pistão no zero, ventou no 00 graus com 09 nós. Autorizado a decolagem para 2770. 2 Salvador, boa tarde. Bom dia. 3740, vai passar o 372, vamos lá. Delta 3740, fuso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus com 08 nós e o altímetro no 06. Repouso no 0, 2770, decola 11, controle 120, decima 8, bom boi, bom dia. Bom dia, bom serviço, meu amigo. Controle Salvador, azul 2770, bom dia. Azul 2770, contato radar na decolagem. Pé direto, coral. Ok, autorizado, coral direto, azul 2770. Janemel 140, chame o centro Recife. Frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Confirma a primária 12545. Afirmativo. Aqui é 12545 com 26, 85, chamar 140, uma boa. Cabo Campanha, Cozulo November. Cozulo November, chame torno no 8, decimal 95. 95, November. Torre, bom dia, Cozulo November. Estamos aqui em November, direto final 17, não há tráfego reportado. Torre, reporte curto final 17, altímetro no 0, no 6. No 0, no 6, ajuste. Aí voar direto, final do 17, Cozulo November.